Manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Navegando pro horizonte, no reino de Iemanjá. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Navegando pro horizonte, já no reino de Iemanjá. Ei, é maré cheia, tempestade sem parar. É maré cheia, tempestade sem parar. Peça a Deus que me proteja no mistério desse mar. Aê, manhinha, ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Peça a Deus que me proteja no mistério desse mar. Ei, o mandingueiro que chegou de velejar. O mandingueiro que chegou de velejar. Pede licença pro mestre, oh, reza pra seu orixá. A roda já tá formada, o jogo vai começar. Ei, manhinha, ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Navegando pro horizonte, no reino de Iemanjá. Oi, nome do pai, Birimbau chamou pra jogar. Nome do pai, Birimbau chama pra jogar. Roda peão de cabeça, rasteira pra derrubar. É meia lua cabeçada, você tem que mandingar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, manhinha, é madrugada, eu vou pro mar. Navegando pro horizonte, no reino de Iemanjá. É maré cheia, tempestade sem parar. É maré cheia, tempestade sem parar. Peça a Deus que me proteja no mistério desse mar. Iemanjá. Lá na Bahia, corre água sem chover. Lá na Bahia, corre água sem chover. A água do coco é doce, eu também quero beber. A água do coco é doce, eu também quero beber. Lá na Bahia, corre água sem chover. Lá na Bahia, corre água sem chover. A água do coco é doce, eu também quero beber. A água do coco é doce, eu também quero beber. Na fazenda Estiva, na terra de Jacobina, começou a capoeira do famoso mestre Bimba. E fui morar lá no bairro da Lapinha, conhecendo velhos mestres, Valdemar e seu Traí. Lá na Bahia, corre água sem chover, ai, ai. Lá na Bahia, corre água sem chover. A água do coco é doce, eu também quero beber. A água do coco é doce, eu também quero beber. E treinou sequência, cintura desprezada, jogo duro esquenta banho, junto da rapaziada. Depois de duro trabalho, depois de muito treinar, vem pro Rio de Janeiro para então nos ensinar. Lá na Bahia, corre água sem chover. Ai, quero beber. Ei, amigo velho, por aqui eu vou parar, pois você é capoeira, nem precisa perguntar. Falo de mestre camisa, de nosso grupo Abadá. Ué, na Bahia, corre água sem chuveira. Ué, na Bahia, corre água sem chuveira. A água do coco é doce, eu também quero beber. A água do coco é doce, eu também quero beber. Uva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Pra jogar na capoeira, nem idade não, senhor. Gordo, magro, velho, moço, tem que ser improvisador. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Birimbau comanda o jogo, com bandeira e agogô, atabaque no sentido, esse som me provocou. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Macio feito uma mola, capoeira é de valor, põe mandinga nesse jogo, birimbau já reclamou. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. A onça turrou na mata, foi malhado, assustou, no galho da seringueira, macaco já pulou. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Na beira do rio eu vi sucuri laçar um boi, meio das águas eu vi a sereia cantar, do outro lado eu vi o mutum a voar. Curva de rio, curva de rio, ponta de areia, andei pela praia no rastro da sereia. Oi, na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Na capoeira eu cresci com o passar desse tempo tão ligeiro, rápido como pensar. Ontem eu era um menino iniciante, um capoeira errante, mas não parei de treinar. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Eu caí sim, eu caí, me levantei, tropecei, caí de novo, consegui me atender. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. A vaidade é ruim pro capoeira, faz ele se achar o bom, não escapa da rasteira. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Na capoeira eu cresci com o passar desse tempo tão ligeiro, rápido como piscar. Ontem eu era um menino iniciante, um capoeira errante, mas não parei de treinar. Na vida se cai, se leva rasteira, quem nunca caiu não é capoeira. Eu caí sim, eu caí, me levantei, tropecei, caí de novo, consegui me arrepender. na vida se cai. Se leva a rasteira, quem nunca caiu, não é capoeira. A vaidade é ruim pro capoeira, faz ele se achar o bom e não escapa da rasteira. Na vida se cai, se leva a rasteira, quem nunca caiu, não é capoeira. É a capoeira, eu cresci com o passar, desse tempo tão ligeiro, rápido como piscar. Ontem eu era um menino iniciante, um capoeira errante, mas não parei de treinar. Na vida se cai, se leva a rasteira, quem nunca caiu, não é capoeira. Na vida se cai, se leva a rasteira, quem nunca caiu, não é capoeira. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. O cabra tá assustado, tá com medo de apanhar, tá se escondendo na roda, mas não vai me escapar. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. O caboclo já fez sua ajuda, partiu pro jogo de corpo fechado. No pescoço tinha um patuá, que pedia forças para Oxalá. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. Foi no chão que eu quero ver caboclo, chão que eu quero ver sinhá. Me dê forças pra jogar capoeira, ou me dê forças pra tocar o birimbau. O desafio já está lançado, foi faca de ponta, vai lhe furar. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero ver sinhá. Foi no chão que eu quero ver caboclo, foi no chão que eu quero.